sons de alegria do Natal nem sempre são altos e com vigor. Eles podem ser suaves e delicados, como o sorriso de um pequeno bebê, ou até mesmo gentis e cuidadosos, como os atos e os gestos de um vovô bem carinhoso. É no Natal que sentimos esperança.